É a vida do meu país. É a vida do meu país. É a vida do meu país. É a vida do meu país. A vida do meu país. Rico pisa de montão. Já o pobre se vacila, vai morar na detenção. Pois é que disse lei para todo cidadão, e só o rico não é preso dentro da minha nação. Patriota e patriota que se despatriotado, crucifica meu país num sistema mutilado de escândalo financeiro, cheio de corrupção. Muitos entram na política só pra vir meter a mão. Eu já vi bomba estourando dentro da minha nação, e eu sei que não é o povo que faz essa confusão. Mercenários capitalistas fazem tudo quando quer, e meu povo tão sofrido vive de esperança e fé. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, e a riqueza que nós temos nunca dá pra calcular. Como posso entender vendo a situação de um povo tão sofrido vivendo de água e pão? A Suíça hoje vive o antigo Portugal, recebendo o nosso ouro e o nosso capital. Vitor Grande FMI dando ordem de montão, quero ver quem é macho pra acabar com a exploração. Vejo a fome, vejo a guerra e a miséria de montão. Vejo homens com fortunas que só vivem pra ambição. Vejo sangue e covardia espalhada por aí. Cada dia que se passa, eu vejo o homem regredir, regredir, regredir, regredir, regredir, regredir. É a vida do meu país. Pode crer. É a vida do meu país. Pode crer. É a vida do meu país. Pode crer. É a vida do meu país. Pode crer. É a vida do meu país. Pode crer. A vida do meu país, rico pisa de montão. Já o pobre se vacila, vai morar na detenção. Pois é que disse lei para todo cidadão, e só o rico não é preso dentro da minha nação. Patriota em patriota que se despatriotado, crucifico o meu país num sistema mutilado de escândalo financeiro cheio de corrupção. Muitos entram na política só pra meter a mão. Eu já vi bomba estourando dentro da minha nação, e eu sei que não é o povo que faz essa confusão. Mercenário capitalista fazem tudo quando quer, e meu povo tão sofrido vive de esperança e fé. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, e a riqueza que nós temos nunca dá pra calcular. Como posso entender vendo a situação de um povo tão sofrido vivendo de água e pão? A Suíça hoje vive o antigo Portugal, recebendo o nosso ouro e o nosso capital. Vitor Grande FMI dando ordem de montão, quero ver quem é macho pra acabar com a exploração. Junte a fé, junte a coragem e acredite pra valer. Se você lutar com garra, ninguém pode lhe vencer. Sua força é poderosa, tenha Deus no coração. Lute pelos seus esforços, lute pelos seus irmãos. Irmãos, irmãos, irmãos, irmãos, irmãos. É a vida do meu país. Pode crer. É a vida do meu país. Pode crer. É a vida do meu país. Pode crer. É a vida do meu país. Pode crer. Pode crer. Aí, irmão, se um dia a vida do nosso país melhorar, a fome vai acabar. As famílias que vivem na rua terão lugar para morar. Pode crer. Pode crer. Pode crer.